te encontrar, queria mesmo te falar o que está acontecendo. Nem sei por onde começar, desculpe se eu gaguejar, na verdade eu tô tremendo. Meu coração ficou a mil, o pensamento me traiu, não tive como fazer nada. Apaixonado eu tô, pelo seu grande amor, tô entre a cruz e a espada. Apaixonado eu tô, pelo seu grande amor, tô entre o amigo e a amada. Com o seu olhar em pranto, percebi seu desencanto, com frieza me falou: cara, faz o que eu não fiz, tente fazer ela feliz, ela tudo me contou. Amiga, eu tô jogando limpo, acredite que me sinto invadindo sua estrada. Apaixonado eu tô, pelo seu grande amor, tô entre a cruz e a espada. Apaixonado eu tô, pelo seu grande amor, tô entre o amigo e a amada. Com o seu olhar em pranto, percebi seu desencanto, com frieza me falou: cara, faz o que eu não fiz, tente fazer ela feliz, ela tudo me contou. Amiga, eu tô jogando limpo, acredite que me sinto invadindo sua estrada. Apaixonado eu tô, pelo seu grande amor, tô entre a cruz e a espada. Apaixonado eu tô, pelo seu grande amor, tô entre o amigo e a amada. Tô entre a cruz e a espada, o amigo e a amada. Tô entre a cruz e a espada, tô entre o amigo e a amada.